seja a minha ocorrência, pode procurar por isso, né? Para. Salvo, Xané, 6285, está na ponte 01, para feedback do Xané. Entendi, comandante. 1100, copiado, grave, 1000 pés, reporte da CTR, Maqueco Delta. Portalizando CTR Delta. Salvador, Índia November Alpha está 3 milhas da Bofete. Índia November Alpha, vento 100 graus, 10 nós, cheque trem, nível pouso, pista 107. Trem fixo, Índia November Alpha. Tente. Terra Lima, vista 2000 pés, fica atento ao tráfego sobrevoando Veracruz, está mantendo 1000, não interfere na sua aproximação. Vista 2000, está autorizada a final de ILS X-Ray, reporte estabilizado. Paciente, estará atento ao tráfego, chamará a final de estabilizado. Alternativa, Oceana 6225. Oceana 6225, autorizado táxi, até ponto de espera, via Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 118.95, altímetro 1 a 0 na 7. Autorizado táxi, via Índia, até ponto de espera. Vera até o 10, vai chamar a torre de 1295, Xanete, 1295. Xané 6225, autorizado a linha de decolar, pistão 10, vento 080 graus, 07 nós. Autorizado a linha de decolar, cabeceira 10, Xané 625. Xané Lembre Alfa, estação na frequência livre, bom dia. When it's you, clear the push and start up. Xané 6225, decolado aos 49, chame controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Sequência livre, Mike Echo Delta, bom pouso, Terra Grande. Controle Salvador, bom dia. Xané 6225, decolado na 6-5. 6225, bom dia, contato no radar. Cuba 320, saída MOM. Ok, na MOM. 6225. Está estabilizado. Serra Lima, torre 19895, bom pouso. 19895, obrigado, bom dia. 6225, torre de Cogbook. Estou levando minha 0. Perdão, estou levando minha 0 aqui, está tendo informações, autorização para o Galeão, posição. Lima, reporte para o cancelamento do plano, confirme parte do estacionamento e o ajuste na 0.17. Sim, a gente vai estacionar na Airstar, pátio 5, solicita a modificação da presente. Serra Lima modificada ao 5-1, curva esquerda, reposta na final da 1-7. Lima. Na curva direita da Real Vida, Brito, 546, transponde 208 ao contrário, bom, não tem menos. Bom, nome 05, cotejamento correto, reposte pronto para puxar, excelente. Valeu, obrigado. Fala, igual, 9-2. 33, cancelamento, portão 6. Solo Bom Dia Azul, 4299, posição 3, solicitação para o Chibeta Celeste. Azul 4299, aguarde. Bom, 923, autorizado para estacionar, reporte pronto para ataques. Reportando ataque para 923. Azul 4299, autorizado posição, mantenha posição, aguarde para o estacionamento. Andará, Azul 4299. Autorizado por estacionar, reporte para ataque. Autorizado por estacionar, reporte para ataque, 4299. Sierra Lima, tráfego avistado, check train de pouso pista 17, o vento 1-0 graus e na 0 nós. Ciente, baixado e travado, livre pouso para o Kilo Sierra Lima. Whisky 58, nível 350, decola pistão 1-0, primeira curva esquerda, saída pouca, transição Caju, transponda em 5145, controle 120, decimal 8. Oceana 6312, confirme, transponda. 6312, cancelamento correto, reporte pronto para puxar o celular. Romeu Quilo Sierra Lima no solo 54, livre à direita, ao estacionar frequência livre, um bom dia. Para Brasília, via Pesolo 107, nível 360, decola pista 10, primeira curva à direita, saída Avo, transição Alepa, transponde 5147, controle 120, decimal 8. Santo 3304, cotejamento correto, reporte pronto para puxar a cena. Agora 926, para o site da B183, da B183, da B183, da B183, da B183. Agora 926. Agora 923, autorizado site 7 pontos de espera, via parte 1, no Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118.95, altímetro 1097, informa que ao Embraer 190 à sua frente da Azul, que iniciará o táxi após prosseguir para o ponto de espera. American 980, please push and start up to report red for text. 2299 autorização, tá? Economia 0333, 121 a bordo, Alfredo Galeão. Azul 4299, autorizado, táxi até ponto de espera, via Índia Alfa, no ponto de espera, chame tu e frequência 118, posição 95, altímetro 1017. 1017, vai seguir o táxi de Índia Alfa, ponto de espera na pista 1895, azul 4299. Chanar 6225, centro Recife, ano 25, bom dia, azul 4299, ponto de espera da ONU 0, pronto. Azul 4299, bom dia, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 110 graus, 129, o azul 4299. Prontinho, então, alinhar e decolar na pista 10, azul 4299. Informa que tem um Airbus 320 com um Boeing 750 da American Airlines e eles usam um push na posição 1-1. Gate 1-1. Solo 1605, posição 5 para pushback e acionamento. Solo 605, mantém a posição, aguarde para push, 3 minutos para iniciar o push. Quanto dá? 3 minutos para iniciar o push. 1605. Ok, 3 minutos. Dia 072, a sua identificação desse ao 050, vigilância e chegada amarela. Mudança para decolagem, vai manter a separação da aeronave que está decolando à sua frente. Já tinha uma denúncia da aeronave. Azul 4299, decolada ao 01, chame controle 1208, bom voo. Chama o controle 1208, azul 4299. Muito obrigado, senhora. Bom dia. Controle Salvador, azul 4299, livrando 1200 na subida. Azul 4299, contato no radar 360, saída dessa. Sabe, é o 360 na saída da EL, azul 4299. Solicita voar direto da EL da presente. Autorizado. 3-1 no Indy Alpha, no ponto de espera, chame torre, frequência 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-7. Autorizado, táxi, via parte 3-1 no Indy Alpha, no ponto de espera, chame torre, 1-2-9-5, trip 5-3-4-5, bom trabalho. Trip 5-3-4-5, bom voo. American 980, please approve the taxi to Holden Point via April 1, India Alpha on Holden Point, call tower frequency 118.95, KN81017. China 63-2, após passagem do Boeing 757 da American Airlines, eu sou retaguarda, autorizado a iniciar a puxa e acionar. Aqui eu apoio a passagem do American e do Boeing. Com o número 05, após passagem do Boeing 757 da American, eu sou retaguarda, autorizado a iniciar a puxa e acionar. Oi, Salvador, bom dia, 5345 no ponto 0 da 1 5345 após a rolagem do Boa, sua frente, a linha mantém cabeceira 1-0. A linha mantém cabeceira no 0345. 3, autorizado Salvador para Guarulhos, via UPS 16, nível 340. Decola pistão 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge, em bridge intercepta o peso 1-6, transponder 5-1-5-4, controle 1-2-0-8. Correto, reporte pronto para puxa, será? Reporte pronto para puxa, para dentro do 360. Do X-Rail 63, vai. Voo 9923, decolada ao 05, chame controle 120.8. 08, 9923. Vou levar 9923, decolou da Léo. 923, bom dia, contato radar, suba nível 360, saída da EL, suba, corrija, vou na proje da EL. Confirma, pro? Da EL. Pois da EL, 923. Power frequency 118.95. Azul 4299, chama o centro Recife, chama 25. 4299, o senhor vai chamar Centro Recife 1251. Afirmo, alternativa 133-25. 133-25, alterna. Muito obrigado, um bom dia. 4299 Azul. Michelin 6312, autorizado táxi CT, um ponto de espera. E a parte 1, mantenha através do coração. Autorizado táxi CT, um ponto de espera. Via parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chame forte. Apareceu no 1815, altimetro 1017. 1017, 1800, só ponto de espera então, 6312. American 980, runway 10. American 980, we're going to need 2 minutes. No direct da 063, 69. 69, chame 12, 1918, decimal 95, onde é bom? 895, obrigado, até daqui a pouco. 1072, esse é 2000 pés, autorizado a sinal do ILS X-ray, reporte estabilizado, localizador. 2000 pés, acompanhando o lock, gol 972. Ok, 1, ILS, sinal de 7 milhas, dá um no zero. Chanel 6311, continua a aproximação, aguardo autorização para pouso, reporte baixado, travado, ajuste no 097. Quanto será? American 980, mantém holding point. Hold short, runway 10, American 9-0. 55345, decolado a 09, chama controle 20-18. Oh, 20, Baete, bom dia. Após passagem do aeroporto 320 da Oceané à sua frente, autorizado iniciar o táxi até o ponto de espera via Baete 1, no Índia Alfa, no ponto de espera, chame Torre 118, são 95, altímetro 1017. Rodovia, encantado. O 6312 prossegue no táxi, né? Afirmativo. Então tá prosseguindo na ponte da. Salvador, tá 3304, puxa estacionamento 904. Tá na 3304, aguarde 3 minutos para início do puxa estacionamento. Aguarde. Está livre da restrição de uma centena, só 360. E aí, fala direto, obrigado. American 980, Salvador Tower. American 980, go ahead. Report to ready for takeoff. American 982 will be ready after the next flight. Chama Centro Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25, bom voo. 251, alterna 33, decimal 1, 923. Trip 5221 autorizado Salvador para a Vitória da Conquista. Rota direta via correção decola pista 1-0, primeira curva direita, nível 180, saída ABO após direto, Vitória da Conquista. Responde 5160, controle 120, decimal 8.